vais seguir o teu coração. Vamos longe bem depressa, desde que tenhas o espantoso lenço da sorte. Com o teu lenço da sorte vais correr pelas pastagens, é estrela cadente. Salta a vedação, voa como os pássaros até o celeiro. Tu és o maior com o teu lenço da sorte, com o teu espantoso lenço da sorte. Vamos longe bem depressa, desde que tenhas o espantoso lenço da sorte. Com a sorte do teu lenço vais fazer o que quiseres, com o teu espantoso lenço da sorte.